Se inscreva no canal Rafael MB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Olha o Jota! O DJ Juninho Consa. Ou melhor, Consa DJ. Consa DJ. Já estamos na área! Vai elevar o seu astral a outro nível. Agora, agora. A Fênix do Marajó está sobre seu domínio. Vamos lá. Dá-lhe bicada. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Avisa que a gente chegou! Ai meu Deus, eu tô passando mal. Se tu fosse mil grau não era. Joga a mãozinha pra cima todo mundo! Se mil grau não era ex, era tu. Tchau. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu. Tchau. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu. Tchau. Tchau. Joga e dali, tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tira que todo mundo botasse a mãozinha pra cima, assim todo mundo com a mãozinha pra cima. Quem confia no papai do céu, bota a mãozinha em cima. Curva um pouquinho a mãozinha, curva. Toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma, toma, toma, toma, toma. Toma bicada, toma bicada. Toma, toma, toma, toma. Toma bicada, toma bicada. Chegou! Cima, bate na palma da mão, joga a mãozinha, bate na palma, palma da mão, palma da mão. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita. Joga! Hey, oh, hey, oh, I'm in Miami, dude. Toma no gagueado, toma no gagueado, chama, chama, chama, chama. Olha o lobo mal, olha o super. Olha, olha. Olha o lobo mal. No patrocínio de Boutique do MB. Eu sou o lobo mal. Vai, vai. Hey! Oh! Lobo mal, lobo mal, lobo mal. Juninho consagrado, te taca o birimbau. Lobo mal, lobo mal, lobo mal, lobo mal, lobo mal. Faz o caqueado da pantera cor de rosa. Faz o caqueado da pantera. Ó, ó. Olha o Pac-Man. Olha o Super Mario. Olha o Pac-Man. Olha o Super Mario. A novinha joga na vara. A novinha joga na vara. A novinha joga na vara. Vem viadinho, vem, vem. Vem viadinho, ensina essa dancinha. Vem viadinho. Jota Som. Jota Som. Faz o caqueado da pantera cor de rosa. Cagueado, cagueado. Ó, ó. Pra lá, pra cá. Quebra mais um pouquinho. Quebra mais um pouquinho. Quebra mais um menino. Quebra, quebra. Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Não escutei nada. Primeiro só a torcida do Paysandu. Vai mandar ela pra cá pra mim, tá bom? A torcida do Papão agora, na moral, na moral. Vai, vai. Agora a torcida do Remo dá um grito pra mim, na moral. Torcida do Leão, joga a mãozinha, bate na palma, palma da mão. Torcida do Leão, na palma da mão. Remo. Mais alto. Lindo, bebê! Eu queria ser uma abelha pra pousar, pousar, pousar, pousar, pousar na tua. Toma bala, toma bala, toma, toma, toma bala. Toma bala, toma bala, toma, toma, toma bala. Galera do Uberabina, o Xande da oficina dos caras doido, o Cabeça, Kelvin, Robertinho, juntinho, bora junto, estão aqui no Nino, pode crer. O canal Rafael MB no YouTube. Olha o Jota. Toma, toma, toma, toma na batida, toma o que é guiado, toma, toma, toma, toma. Tá com saudade do beijo gostoso, sentir o seu corpo no meu. Com. Namora à distância da Gonça. Saudade, se tu me ama, muda de cidade. Prova, prova, que me ama. Que me vocês cantam agora, vem! Vem! Vem! Pega! Vem! Vem! Vem! Vem! Vem, vem, vem, vem, vem! Parecia tempestade, tanto raio que brotou. Parecia tempestade, tanto raio que brotou. Choca com carinho, choca com amor. Choca com carinho, choca com amor. Choca com carinho, choca, choca, choca, choca, choca! Bota som, som, som, é o Jota, som. É o Jota! Jota, som, som, é o Jota. Acesse www.rafaelmb.com. Vem Moana na boutique do MB. A boutique vai o MB, da boutique do MB. Com várias novidades pra você, com as melhores marcas pra você ficar ligado. Brothers e Aldais, Império também legado. Se liga MB, Royal Black tá. Galera, o pé de pano também, minha família pé de pano. Obrigado, carinho. Tá toda a chance. Boutique do MB, boutique do MB. Tá uma podaça ali, eu fazendo caqueado. Tá uma podaça ali, eu fazendo caqueado. De onço, por gentileza, chega mais bebê com máxima urgência. Hoje é novinha, vou encostar aqui. O rock vai fluir com a equipe pé de pano, ostentando por aqui. Hoje é novinha, vou encostar aqui. O rock vai fluir com a equipe pé de pano, ostentando por aqui. Olha a bicada! Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Bicada! Vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Toma a bicada! Distância me mata. Me diz o teu nome. Super. Eu quero te amar e ser feliz. E o que? E dizer a você do meu amor. Alô, que não é defeito lembrar de alguém. ali pra gente. Que você me... Obrigado, carinho, bebê. Quando penso em você, tudo fica diferente. Me desligo do mundo, até o nosso caminho. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Lembra? Eu, você e eu. Tem mais uma aqui, tem mais uma! Eu tentei te ligar, você não quis me atender. Eu só queria te falar que se você quiser voltar. O quê? É! Também tá ali, ó. Parecia tempestade, tanto raio que brotou. Parecia tempestade, tanto raio que brotou. Soca nela, soca com carinho, soca com amor, soca com carinho, soca com amor. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Vocês canta, mona, canta, vai. Vem com a gente, vem. De olhares sedutores. Me diz, amor, mas veio você pra me ensinar o que é o amor. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. E eu? Podem, não podem? Tá tudo bem? Tá faltando alguma coisa? Tá faltando. Que a gente... Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente, fazer planos pra nós dois. Vem com a gente, bebê. Quero morrer de ciúme e sentir apaixonado, rabiscando em guardanapos, caprichando nas palavras. E aí, André, como é que tá, André? Pra dizer que eu te amo. Minha bebê rota. Segurança também da Brasília. Muito obrigado, carinho. Toda assessoria. Meu. Não está sendo fácil. Que o quê? Vejo nossas fotos no meu celular. Meu futuro vereador Pimentinha também da Brasília. Muito obrigado, teu carinho, mano. Eu só penso no... Fica à vontade na Fênix do Marajó. Não desliga agora. Jota! Resolve sua voz. Eu estou lá. Bota a palma da mão no chão e pina com de pé. Bota a palma da mão no chão e pina com de pé. Quebra! Quebra, quebra, quebra! Bala vai comer. Bala vai comer. Olha como a tropa tá. Olha como tá os faixa. Olha como a tropa tá. Beleza, Churinho! Vou te viciar, minha pegada vai fazer você. Meu grande amigo embaixador também tá por ali. Um abraço carinhoso pra você, bebê. Gonça. Mineira, Érica, a Vani, o Lucivaldo, a galera do Mercadinho Gonçalves. O balão, ela fica louca. Na rua, vai acabar toda a galera pra gente. Obrigado a vocês. Treme. Tremendo tudo, treme. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Quero que... Canta! Tô com a minha onda, eu tava louco, vou. Tô com a minha onda, eu tava louco, vou. já por aqui com a gente, valeu! Vai pra cima, garoto! Canal Rafael MB no YouTube. Big Show DJ. Deixando tudo certinho, daqui a pouquinho começa o show! Bora, Michael, vai, bora, bora, pra cima, bora detonando o muro. Aquecimento da maravilha, que a menina gosta dessa. Aquecimento. Mano, o joelho pode descorrer. Aquecimento da maravilha, que a menina gosta dessa. Pera da boutique da MD, por aqui com a gente na parada. Encosta das meninas que tá dançando de cor. Parceiro Cezar, não chega aqui no comando, Cezar! De cabeça pra baixo, cabunda pra cima. Alô, meu prefeito Mirim Magalhães! Tamo junto, bebê! Minha futura vereadora, doutora Deolane, também, obrigado você! Vai começar. Tamo junto! Toma! O brother Maguila, o Caio do Rock Machador, Crianças Vat, da Vadeira, todo mundo, obrigado vocês! Acesse www.rafaelmb.com. Eita, meu jovem! Sal também da Livre, a gente, todo mundo. Nada que eu possa dizer, nada que eu possa fazer pra você enxergar. Quanto eu te quero, quanto eu te quero aqui. Quando eu já te fiz, mesmo assim você nunca me disse adeus. E agora eu sei. Sazaki, por gentileza, faz um corre no comando com urgência. Alô, Sazaki, faz o corre, bebê. Eu vou ser tudo que quiser e me recompor. Na moral, quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito aí pra mim. Quem vai amanhecer na rua, dá um grito. Quem confia no papai do céu, bota a mãozinha pra cima assim, ó. Todo mundo com a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão, palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Deixa a mãozinha em cima, deixa a mãozinha em cima assim, ó. Ó, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Dá uma salva de palmas para o papai do céu que ele merece. Obrigado, Maná. Esse aqui é o Jotasson, a Fênix do Marajó. E a gente vai chegando na moral, já já tem um show! Etc. da meia força. Samba. Tá aqui, ó. Soltinha, brota na quebrada. Balando a raba, essa mina é sensação. Vem com as amiguinhas que caem na para. Mina safada, deixa eu louco. A minha amiga Erika e o Pedro. Ela tá soltinha, brota na quebrada. E aí? Balando a raba, essa mina é sensação. Vem com as amiguinhas que caem na para. Mina safada, deixa eu louco de ter. Vem, vem. É. Jota Som. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Boutique do MB, vamos lá! Começou a se balançar, não estava batido, não estava chorando, com a ponta quebrando, só estava balançando. De um lado pro outro, quase passada da sala. Lucas Soldador, filma lá, filma lá! Então fecha os olhos agora e vai movimentando. Imagina a cena, tu por cima, cavalgando. Obrigado, meu. meu grande amigo Lucas Salvador. O homem veio de Vigia pra mandar pra Gostinho já da Sul. E o Juninho Gonça. Lucas Soldador. Tá ali pra gente, obrigado, meu brother. Bora, meu prefeito Biri Magalhães. Como é que tá a farra aí, filho? Jotação completão. Em Moana, parabéns, que farra top. É a festa do trabalhador. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Saudade do beijo gostoso. Betinho do Menoga. Lá do Poeirão, obrigado, Betinho. Namora a distância, dá muita saudade. Tu me ama, muda de cidade. Prova! Prova! Minha equipe Barcelona! Tá todo mundo, assessoria completíssima! Arruma a mala e vem se embora! Vem! Pega o Guanabara e vem! Pega o Guanabara e vem! Vem se juntar com seu neném! Pega o Guanabara! Toda a galera da Jota! Multimarcas, pega o Guanabara. Galera que é fechamento com a gente. Cuida de mim. Meu representante da King Dog em Moaná, pode crer. Pega o Guanabara e vem. Beleza. Luiz, o poderoso chefão. Pele de Ju. Na bruma leve das paixões que vem que der. Tô bem chegando. Quer mandar um abraço e agradecer com todo carinho o nosso prefeito Biri Magalhães. Obrigado. Estamos na área. Jota Sul e Moana. É nós, Biri. Tamo junto. Deus é mais, Deus é mais. Ela falou pra favela inteira. A Raíra, leva o amor eterno, pode crer. Vai, vai. Com ela, novinha, deixa eu falar. Hoje a tropa de perna tapada, ela quer leitada. Inime, fogos, a moral é do cara. Bora lá, tchô. Dia 27 de maio pela primeira vez em Moaná, Siqueirão. O legado, mais uma do menor que a Garcia. Pode crer. Pelo amor de Deus. Vai! Carolina foi pro samba, pra dançar o cheiro. Carolina, todo mundo é caidinho. É Carolina, pelo cheiro que ela tem. Vem Carolina, Carolina, oh. Carolina. Olha o Jota! Pelo cheiro que ela tem, Carolina. Luiz, o poderoso chefão. Carolina, gente que nunca dançou. Carolina, só por causa do cheiro. Carolina, todo mundo tava lá. Carolina, Jota Som, Jota a Fênix. A Fênix do Marajó. Canal Rafael MB no YouTube. Até de manhã, só para essa novinha. Vou ficar de manhã, só para bora lá. Essa novinha, dou pela balinha. Só pela tenta, com a chequinha, se velho da balinha. chequinha do pela balinha. Só pela tenta com a chequinha do velho da galinha. Só pela tenta com a chequinha. Eu vou ficar até de manhã. Só barra que essa novinha, vou ficar de manhã. Só barra que essa novinha. Luiz, o poderoso chefão. Acesse www.rafaelmb.com. Na manha do Arana. O poderoso chefão. Jota Som, a fênix do Marajó. E essa foda falta um pouco pra falar. Mas o defeito ela pode cochilar. E essa foda falta um pouco pra falar. Mas o meu peito ela pode. Família pede banho, obrigado, carinho. Toda assessoria. Ninguém pode me deter. Só temos castigo de Deus. E na terra mais ninguém. Minha sanfona falta pouco pra falar. Mas o teu peito ela pode cochilar. Minha sanfona falta pouco pra falar. Mas o teu peito ela pode cochilar. Minha morena pros meus braços. Vem morena, vem passar. Quero ver. Gonça! Já já o quarteto se forma. Gabriel Saldi, DJ Alemão Top, Júnior Gonça, DJ André, o performático. Arrepia o corpo da gente, mas um velho fica moço. E o coração de repente bota o sangue arborou. Graças a Deus. Sob a luz das estrelas, eu e você estamos escrevendo. Para meu vereador Vati na Voadeira, um abraço muito carinhoso pra você, mano. E aí? Chegando bacana por aí, né? Vaqueiro e elas pira na pegada do patrão. Vem dar na minha Hilux só porque eu digo assim. Elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. E elas gostam de gasolina. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Jotson, a fênix do Marajó. Você me perdeu. Agora vão! Chapéu pra vocês. E quem gostou do Jota Som, pode bater palma que a gente gosta. É contigo, Juninho. Canta, bebê, canta aí. Havia uma mensagem que dizia: é o Jota, bebê. Apesar dos nossos planos, de tudo que vivemos, sinto muito mais que bom. Que morar, eu queria que todo mundo colocasse as duas mãozinhas pra cima pra sair na foto, pra gente colocar no Instagram da Fênix. Todo mundo com a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Obrigado, Morar. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Bora, minha pé de pano! Vai pra cima, bebê! Bebê! Já falei que sofri demais, tente me esquecer. Toda vez que perdi, sofri, vou tentar te esquecer. Eu sou Maguila Eventos. Alô, meu embaixador! Tenho mulheres na vida que não são pra vida. Nesse caso, eu e você somos a prova viva. Tem começo que o fim me passa na cabeça. Pra você cantar com a gente, vai! Até que um belo dia. Só vocês. Vou baixar o som pra vocês, ó. Chega chamando pelo nome que chamou de amor. E a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre, infelizmente, não. Canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta, canta. Mesmo, mesmo, mesmo, mesmo. Eu seja um livro meu. Apesar. Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo. É, filho. Mesmo que você ligue o fogo. Obrigado, nossa saudosa e briosa Polícia Militar. Sempre dando total apoio nos nossos eventos. Obrigado carinhosamente, calorosamente. Ei, Johnson, por que a tua boca tá torta, Johnson? Eu te juro, meu Deus. Você me enganou, me deixou triste. Sinto muito, não deu. A de 30. Deu ou não deu? Te dei o céu. Dudu, Rafael, GG. Super Rock. Brindizão, todo mundo brilhando, carinho. Você me feriu, mas. Tudo certo, né? Tô pronto. Você veio dizendo eu mudei. Todo esse tempo, juro, eu passei. Pensando. Bora, Lucas, como é que é, Lucas? E se eu te aceitar de novo, eu vou sofrer. Se eu passar por tudo que eu passei, eu vou. Eu vou. Obrigado, meu meus amigos do rock. Um abraço carinhoso do Consa pra você. Consa! É nós sempre. Você me enganou, me deixou triste. Sinto muito, não deu. Se inscreva no canal Rafael NB no YouTube e curta os melhores CDs do Pará. Simplesmente as mais pedidas, ó, ó, ó. Se eu bebi, posso jurar. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Pensando que ainda sou com você. Se alguém falou que andei mostrando seu retrato, isso é conversa. A sua vida quer saber. Clíger Nascimento é o nome da emoção. Bora, Clíger! Seguro, me lembro de você. Saudação, Fênix do Marajó. Segue a sua. Um empreendimento de Ney Viegas e a nossa patroa Charlene. Eu já te... Vai, bebê! Quando o amor acaba, o coração sabe o caminho pra seguir. Renê, lá da Terra Firme também dá pra gente. Obrigado pelo carinho, mano. Valeu, valeu! Acesse www.rafaelmb.com. Tarde demais, não passo mais sem você. Diga onde estás. Ao menos me dê um sinal. O Tigre do MB, sempre em nome de King Dog. Para meu prefeito Viri, meu vice Aloysio Barbosa. Obrigado, carinho. Pensei em você, pensei em você. Não aguento mais, não aguento mais. DJ Joelso Digital, Felipe Cibernético, toda a assessoria por aqui. Só valeu. Meu amor, não dá pra te esquecer. Vou como se sou, tão poderoso cobra. Bora, Chico Drago, alô Gilmar. Você com DJ Juninho consagrado. O Vate da Valeira também dá pra gente. O Sinaldo, Socorrinha. Rivaldo Pires, vamos lá, bebê! Bebê! Ela está de volta mais uma vez! Amor, por favor, não faz assim comigo. Não consigo entender a dona sua. Galera do Uberabina, o Xande da oficina dos caras doidos, o Kevin Cabeça, já tá aqui no Nino, obrigado, carinho de vocês, valeu! Não, não, não, não me deixa assim. De tudo que vivemos por amar, das noites que fugimos sem pensar, agindo por impulso da paixão. É o Consa DJ. Deixando acontecer o nosso amor, mas puro e verdadeiro que uma flor. Você não sai da minha memória, mesmo assim não tem mais volta. Me trocou por um alguém. Só de momento. O Caú do grupo Pagode do Samba está ali também, obrigado, Caú. Um abraço pra você, Muninho. Você tá no Jó. Fênix chegou Em uma foto dedicada. JJ Som. Eu amava. Pra você cantar agora, ó. Escuta, meu amor. E aí, bebê? Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. É difícil, vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. Vou dar um de Tique do MB. A melhor que tem. Por favor, não diga é nós, filho, sempre, sempre. Apaixonado, Rafael MB do YouTube. Apaixonado por ficar ao coração e tu te vais. Me te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir. O Fred na segunda, tá de córdia. O Thiago Neto Matos. Importa. Toda a galera. Que você sempre estará junto a mim. E aí, bebê? Procurando aonde estás, não sei aonde. É? Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar. Se Jones é fora. Este coração que se... Pode crer, bebê. Você, ele me diz, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder acertar. Vamos lá, vamos lá. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa. É o Jota Moná. Jota! Olha nós aí, corações magoados sofrendo outra vez. Se chega no ouvido da sua esposa agora. Cada um pro seu lado, agora somos seis. Vamos dançar coladinho, bebê. E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou. Equipe Pulso. E nada acabou. E o Cozinho, também obrigado. Começando outra vez. Passando a borracha no que já passou. Remédio, remédio, remédio. E aí? Para os corações divididos. Pra todo casal aqui. Lá vai eu, lá vai eu, lá vai eu. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Sou vampiro de filmes pastelão. Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão. Lá vai. Se você me quer também, sempre pode quando namora. Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa. Tira minha roupa, me fascina, me assassina, me beija na boca. Minha mulher, menina, me ensina a ser vida louca. Coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho, coladinho. Por que você não veste sua roupa e sai? Alô, Rai Faria! Esquece de uma vez que a gente fez amor. Pretinho e Jennifer, quando estão ali também. Estava apaixonado. Obrigado, obrigado. Você sempre vira pro outro lado. E aí, filho, como é que é? Enquanto você dorme, penso em nós dois. Precisa ou não precisa? Preciso conversar e você diz depois. Quando pensou que deu um show na cama, só porque me deu prazer, mas esqueceu o principal. Você foi me perdendo entre os dedos e transformou meu sonho em pesadelos. Você foi insensível no amor e a paciência. A minha paciência esgotou. Quem sabe vai cantar com a gente. Você me percebeu, mas já passou. Canta aí, Mona, canta. Pegue sua roupa de vez. Vocês! Você não sabe, não sabe, não sabe amar uma mulher. Tô virado já tem uns três dias. Tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. Avisa pra elas. É a primeira e a última. Eu sosseguei. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de... O Consa. Eu sou... Esse é o DJ Juninho. O Consa. Eu achei... Em você! Em você! Se quer cinema, eu sou par perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir comigo seu brigadeiro. Na nessa vida. Agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser. E a partir de hoje eu sou um de uma só mulher, de uma única mulher. Canal Rafael MB no YouTube. É, bebê! Senhor, mente romântico. Pega as tuas coisas e vem morar. O nosso assessor, Maguila Eventos, e seu assessor, embaixador, Caio Rock Doido também da Brasil. Obrigado, carinho de vocês. Quero ser feliz contigo, quero ser querendo amigo. Lucas Soldador é o nome da emoção. Bora, Lucas. Lucas Soldador. Michel. Em nome de Michel Vitor, o nome da emoção. Às vezes tropeçamos. E às vezes. E tem dias que quase caímos. Eita, meu Jota. Mas olha. Nós dois somos humanos. Alemão. Sorrimos, mas também choramos. Quero que tudo seja como antes. Nossas mãos no mesmo volante. Hoje eu penso em você. Em como éramos tão próximos. Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui. Tu ia ou não ia? Eu ia. Acesse www.rafaelmb.com. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque foi eu que não. Eu sei, não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, tô com saudade, né? Saudade de casa. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora sim. Obrigado, meu grande amigo Lucas. O cara que empatou o tempo dele hoje. Largou o trabalho e veio diretamente pra Moaná pra curtir junto comigo. É nóis, sim. Lucas, soldador, morar pra quem dá moral pra gente. Mas talvez agora. E sem falar que ele tá no setor dele. Não fosse tão tarde. Vai! Ficar aqui, eu voltaria e apagaria tudo que nós hoje. Aquela sequência bem dançando, bem gostosa. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. É igual a Johnson. Eu sei. Hoje tá gostoso o som, vou te contar. É! Tô com saudade. Nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Aí você escolhe a melhor roupa, aí você arruma o seu cabelo e sai com aquela sua amiga louca. Que o bom da vida é ser solteiro. Vai Juninho. E diz se adiantou alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Beijos que não tem gosto de beijo. E aí, bebê? Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Um, dois, três. Vai! Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta. Saber se alguém perfeito que você tanto espera. Pelo amor de Deus. Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa. Que vai voltar pra mim. Volta! Se for um pouco esperta. Porque se alguém perfeito que você tanto espera. O nome dela. Rafaela. Eu era. Três, dois, um. Lá vai eu de novo. Nenhuma carta pra lembrar. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Muaná. Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber. O time, o gerente da São Jorge, tá ali, obrigado, maninho. Valeu, valeu! Quantas vezes eu falei? Que você não me iludisse assim. Mas coladinho, mas coladinho, e vai juninho, mas coladinho, bebê. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Vai. Porque jamais em um momento pude esquecer. DJ Wallace da Pé de Pano está ali, obrigado, carinho. As estrelas todas do céu, por isso vale tentar, amor. Teu sorriso é sempre o meu prazer. 3, 2, toca mais uma, toca mais uma, toca, toca, toca. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Quem é, quem é? Com, o com. Consa! Tem no mar, onde nós dois costumávamos nos amar em noite de lua. Onde as estrelas, perdão, bebê, brilhavam mais em seu olhar. Vamos lá, juntinho, vamos lá, juntinho, vamos lá, juntinho. E agora onde estás? Aonde, aonde? Aonde estás? Ela tá aqui, cega de amor. Quando o amor invade o coração, acende, sai de sério, fica cega de paixão. Tá cega? Cega. Meu amor, vai, vai, chama, chama, chama. Consa, DJ, o cons, di, o cons. Ai, Faria, também, obrigado. Ai, ai. E o que, e o que? Onde? Consa! Jota Som. A Fênix do Marajó. A Fênix. Fênix do Marajó. Eu mereço. Sorte. O dia amanheceu, o sol já raiou. Eu estou à espera. Vai, meu amor! Vai, meu amor! Meu amor que foi embora. E me deixou tão triste. Não consigo mais viver. Não quero nem saber. Muito menos entender. Por que razão foi embora e me deixou? Meu amor. Obrigado, carinho, é nóis, sempre, sempre. Meu amor, volte por favor. Aquela sequência, alemão. Você me deu a vida. Eu quero estar contigo. Saudade do rei. Nosso amor. Caso complicado de se entender. Vem, Jota, vem, Jota. Coisas tão banais estragam o prazer. Canal Rafael MB no YouTube. Fugo Rafa é o nome dela. Nosso amor é lindo, é grande o encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, querida, a gente precisa beber. acesse www.rafaelmb.com. Hoje eu vou na moral. Eu não quero nem saber. Vem comigo! Não me leve a mal. Eu quero. Não quero me envolver. É. A fantasia não deve existir. Eita, Moana! Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir. Não, eu não quero. Falando em Moana, lembrar de uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela, fez parte da minha infância completamente, meu grande amigo Bena. Hoje em dia ele não está mais entre nós, mas ele sempre vai estar no nosso coração. Paizão do meu grande amigo Lucas Soldador, bora Lucas! Bena, onde você estiver, meu filho, a gente está aqui, hoje sim, por você! Vem, vem! Um adeus que vai me dar. Eu não vou chorar por você e não vou deixar de viver. A fantasia não deve existir. Você vai ou não vai? Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir. Você não apareceu. Endoideceu. Meu coração enlouqueceu. Menino me pede o pano. Meu grande amigo embaixador, toda a galera. Obrigado, galera. Depois chega tão calado e não explica o que aconteceu. Eu acho que mereço de ti uma explicação. Tirar um pensamento besta do meu coração. Diz, diz, pois diz, diz. Sabe que foi a que eu perdi o ônibus? Já passou, já passou. Oi, foi. Continua com ciúme, meu amor. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. One, two, three, three. Fogo! Banda Amazonas. Jotasson. Jotasson, a fênix do Marajó. Hey! Preciso te ter, perdoa se te fez sofrer. Não quero outro alguém, eu só essa quero tá ser meu amor. E o quê? Baby, vem, me ame. Lembro do seu sorriso, volte logo pra mim. O Negão, a Liga Rodrigo, Plaça aí, a Josi, a Neida, a Lojobinho. Sei que te perdi. Satisfação, tamo junto. Sei que te perdi. O patrocínio de Boutique do MB. Meu brother Maguila e o vereador Vati da Vadeira. Alô, Vati! Você falou que ia me deixar. Fiquei triste e ia chorar. Chora não, bebê. Sem ter direção. O Robinho Playboy. Maravilha. Maguila embaixador. O Caio do Rock. E o Lulu do Chato. Sambora, Lulu. Sem você perto de mim. Alô, Elton, abraço, Elton. É duro. Minha produção do Jota. Todo mundo. Assim, tamo junto, sempre, sempre. Pensar um novo amor. Ser feliz por onde eu vou. Falando em Elton, meu grande amigo Elton. Lugar. Lá do setor para Elton. Não me abandonou. É, fui o Murilo do Trio. E com você eu vi. O som do menino. Vi. A comida. siga no Instagram, arroba Boutique do MB. Fênix, a Fênix. Nossa, assessor Maguila Eventos. Vamos lá, embaixador, vamos lá. Fire. Despertou em mim desejo, a vontade de te encontrar. Rafa, Rafa, quando eu te vejo, fico louco pra te amar. O Bob, tá bebezinho. Consigo mais conter. Alô, Bob. Os impulsos dessa paixão. Só quero você do meu Jota Som. Jota Som. Curtindo e dançando ao melhor som. Didinho e Toninho a comandar. O alto sonoro vai subir. Esse é o trem de terra do Pinandá. Mônica Maiara, equipe de mentirosos. Tá todo mundo, tá. Tá todo mundo, tá. Tá, tá, tá, tá. Faltava de tom. Com Consa Juninho. Não para, não, não para, não, não para, não. Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. É o J, a Fênix do Marajó. Você vem se eu te ficando assim, com pena de mim, tudo bem. Machista e tão superficial, acha que é normal, um harém. Vamos, vamos! Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar por quê. Garota, chora. E aí? Cavalo, sei lá, isso é coisa de cinema. Os melhores CDs você encontra no canal Rafael MB no YouTube. DJ Ivan Macedo. Eita, Moana representa. NM Fogos fazendo sucesso lá por Salinas. NMP Fogos, tamo junto, galera. Acesse www.rafaelmb.com. Como é que é? Como é que é? Vai! Como é que é? Vai! Você passar. Nossa. Ai, Farias, é o nome dele. Pode crer. Pode crer. Esperei você voltar. Minha paixão, você não voltou. DJ André, DJ Alemão Top, Gabriel sabe, Juninho com o mexendo o HD a partir de agora. 3, 2, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu não consigo me controlar. E quando? Quando te vejo, Igor Roseli, onde a Fênix vai, eles estão juntos. Os teus carinhos, o destino da união. Pode crer! Você me tem em suas mãos. O jeito que você me toca. Chico doido, meu amor não tem fim. Ei! Amigo João Paulo Beckman, o homem do Vascão, tá chegando, filho. Vamos junto! Vascão tá voltando com força total. Lado a lado, com o nosso amor, era tão lindo, não pode acabar assim. Meu bem, volte logo para mim. Vascão, tá vigia, com atenção, DJ Juni Kleber. Meu amor, que eu só quero te amar, sem os teus carinhos eu vou. Gonça! Aquela música de motel. Boutique do MB, a loja que veste a galera do rock doido em Moaná. Sempre em nome de Lava Nave do Tigrão. Lucas. Bora, Lucas. Pra se falar de amor. De Lulu para Elisângela com muita alegria. E aí, Tigrão? Lava Nave do Tigrão. E amor. Moral, moral. E posso falar. E tudo, e tudo. Tudo que eu quero é me refazer. Não me vejo mais. Meu grande amigo DJ Tom. A outra alguém. Tom Design. O nome da emoção. Obrigado, Tom. Sente. Olha como é que tá, Moaná. Tá lindo demais, bebê. Vamos lá. Mentiu, me usou e não quer mais. Você. Você feriu meus sentimentos. Bora, Elton. Você e outro amor foi. O que tu é, Elton? Machado. Outro amor. Não, Johnson não. Outro amor. Outro amor. 1, 2, 3, 4. Quero te pedir que toque a nossa canção de amor. gerou mais um pouquinho? Adoro te curtir. É isso aí. Eu vi você tocar no Tupinambá. DJ Pati potenciar. Você é a sensação que agita a multidão. No fantástico Tupinambá. Você sabe comandar a maior. Siga no Instagram, arroba Boutique do MB. E aí? Marquinhos Pará, isso aí também, obrigado, vamos lá! O meu grande amigo Kleber do Verejo, um abraço Kleber, tamo junto! É nóis sempre! Vamos lá, vamos lá! Açaí do Roca, o melhor da região do Salgado! Bora Roca, bora Dani! Por que você vai me falar pra mim o que aconteceu? Não vamos brigar. Arrisco o nosso amor, eu sei que ele não vai ter. Mas se você for, uma coisa eu te digo, meu mundo pode acabar por um segundo, acabar por um segundo. Eu só quero é ser feliz, pra onde você for, eu irei também. Pode crer, bebê, deixa comigo. Posso ir no rolo. Não quero te perder, tem mais uma chance. Te amo. Não vá, não, não vá. Só quero você. Não vá, não, não vá. Só tenho você. Eu lembro que quando me deixou, eu bebi por você. O coração tava sofrendo, não parava de doer. Eu me humilhei demais, correndo atrás de você. Porque seu beijo vale a pena, quem não vale é você. E agora que eu superei, se repete a cena outra vez. O Maguilo Robinho, você me baixou o Caio do Rock Doido. Obrigado, carinho. Valeu. Dizendo que vai mudar. É tarde. É tarde pra se arrepender. E quando tu errou comigo, ele cuidou. Ele cuidou, cuidou, cuidou. Ele cuidou, cuidou. Ele cuidou muito melhor que você. Você quer brincou de amor, me deixou de lado. Vamos só, mana! Agora desiludido, o que é que eu faço? Rapaz, cadê o Neyboy? Tanto foi o meu erro. Irmão, pelo amor de Deus. Acaso, tô cansado de mentiras. No meio da estragada de hoje. Ficar. Vai, vai. Canal Rafael MB no YouTube. Bora, já me estrela. Olha os aqueles. O gerente Messias, o rei das novinhas. Tá aqui, bora, Messias. Pensei que era um sonho, mas era real. Você se desculpando, me falou coisas sem sentido, nada tão normal. Messias, o rei das novidades, pode crer. Nas promessas de amor, você me falou que me amava tanto. Acesse www.rafaelmb.com. Piseiro estilizado é o Consa. O Consa é o Consa. É o Consa DJ. Esquina é casinha, e salve nas novinha. Se tromba com os coxinhos, falo com um, dois, três, um maludeiro. Favelado, bem trajado, bolso com dinheiro. Tô fumando a... Os passos, nós ativamos. Alô, Madison, por gentileza, chega mais rápido logo, seu amigo. Tá pegado, com máximo urgência. Chega o seu primeiro, de Glock na cinta e jacaré no peito. E tu levando a vida desse jeito, mas respeito, nós é grito vivo nos caminhos estreitos. Eu de quem nasci pros coxinhas, que eu sou suspeito e que se foda, brota aqui. O amigo Bob Filmagens, homem de grava DVD. Dá essa para que pode crer, Bob. Um abraço carinhoso, filho. Os menores pra se revoltado contra o estado de Deus, quer passar na mídia como se nós fosse errado e seu sistema é de safado. Tá aperta pro meu lado e que se foda sai do chão e solta os pra é fugado. Porque o meu a gente não separa. Eu sou o fogo, você minha brasa, água de chuva em nós. Quando o clima está quente, quando eu falo baixo você grita. A gente briga mas nunca termina. Vamos lá, bebê. Fazemos amor, aí a paixão toma conta, porque Afa. A gente se gosta tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Deseja eternidade pra nós dois. Depois e depois e depois. Aquela sequência gostosa. Sofrer com Natanzinho. Vem, Natanzinho, vem, vem. É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos. Porque se toda vez que eu for sofrer assim, eu volto, eu volto. Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração. Você pode até tá bem, mas eu não, eu não. Eu tudo que tiver que fazer pra te ter de volta, pra amar você. É pra amar, pra amar você. Olha que morena, olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta o teu amor, me traz de volta o teu amor. Olha que morena, vê como eu tô. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Me traz de volta. Pra Sasaki, oh, oh. Abandona, Sasaki. Me traz de volta. Sabe que é nóis, sim. Amor. Essa música eu dedico especialmente pra, pra minha gatinha. Como amar linda nesse mundo. Ô, oh, Ari, meu amor. Eu sei que é para me matar, teu olhar, teu olhar. Linda como a cor do mar, quando o mar deseja. Deus a sereia do mar, me chama que eu vou. Pra lhe dar o meu amor, pra que eu possa ser feliz. Ligeiro. Na verdade eu nem sei quantas vezes tenho que ficar flutuando pelo céu, louco de amor. Nega, tu já tá desse jeito, cara. De areia, tá quebrada na maré. Lucas, soldador. No castelo de areia. Te abraçando, amigo Nicarinho, meu grande amigo Lulu Salvador. Oi, é, é. Homem que comanda a Maritube, região. Luiz Augusto, nome do carro. Oi, é, é. Bora, Clinge, chega aí, Clinge. Toda vez que o seu namorado sai, você vai vir outro rapaz. Piseiro, piseiro, piseiro. Olha, todo mundo está comentando que seu cartaz está aumentando. Moça linda, por favor, guarde tudo esse amor pra um rapaz. Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça. Dizem que o seu coração voa, não voa? Voa mais que avião. Dizem o quê? Dizem que o seu amor só tem gosto de fel e vai! Vai trair o marido em pleno shopping motel. Boutique do MB. A loja que veste a galera do rock doido em Muaná.